E devorem os controles! Vamos começar aqui o nono podcast dos Devoradores de Controles. Hoje a gente vai falar um monte de porcaria, a gente vai falar sobre os temas mais atuais que estão acontecendo no mundo dos games. Eu sou o Fernando Lira, eu estou aqui com o Eduardo Rodrigues, o Du. Fala aí, Du. E aí, pessoal, beleza? Quem tem que pagar é o que apronta. Muito bem. E agora o Dalton Belo. Fala aí, Dalton. E aí, galera, tudo bem? 27 anos no mundão já, né? Muito bom. E agora também a gente tem nós temos dois personagens ocultos hoje, né? Vamos primeiro apresentar o Eduardo Souza. Fala aí, Eduardo. Opa, e aí galera, beleza? Prazer enorme estar aí com vocês, vamos que vamos. E também o José Rocha, fala aí, Zé. Fala aí galera, beleza? Seguro mesmo não é PSN não, é Wi-Fi Connection com seus 15 usuários. Nossa. Boa! Ó, pra quem não sabe, o Eduardo e o José são dois de nossos colaboradores aí. Dessa vez a gente quis fazer um negócio diferente, né? E abriu pra alguns colaboradores participarem. E aí nós vamos ficar falando um monte de besteira aqui, uma pá de bosta. A gente vai falar só coisa séria, cara. E vamos primeiro fazer a nossa leitura de e-mails, que não tem e-mails, e nossos recados e a promoção. E agora na leitura de comentários e e-mails que não tem e-mails, vamos começar aqui com o Eduardo. Valeu, Edu. Gostou dos comentários que a gente teve. Vou ler o e-mail do mais novo fã do Lira, o Luiz Ricardo. Ele mandou o e-mail dele aqui pra gente. Confesso que não entendia muito bem de Doom, mas o banco de dados gamer acaba de ser enriquecido mais uma vez por esse podcast assustador. Coincidentemente, podem acreditar, dias antes desse episódio conversava sobre o título e seu gênero com amigos na faculdade. Não podia deixar minha obrigação de indicar o episódio para os mesmos, que ainda não conhecem os Devoradores. Mandaram bem de novo. Já estou aguardando o próximo episódio. Um grande abraço. Aí ele mandou aqui ele ficou feliz, né? Porque o Lira deu o comentário dele e mandou aqui. Estou ouvindo e curtindo o conteúdo enquanto trabalhava, quando fui surpreendido pelo Lira lendo meu comentário anterior. Emocionado, simplesmente parei o que fazia e tentei acreditar que aquilo realmente estava acontecendo. Vou colocar esse episódio num player e mandar ele moldurar. Ô, louco, hein? Nossa, hein? Que emoção, hein, Lira? Emoção. Manda um recado aí pra ele, Lira. Ô, oh, valeu, Luiz. Continua ouvindo e continua indicando aí o nosso podcast pros seus amigos, inimigos, qualquer pessoa que você conhece. Ô, achei muito frio isso aí, hein, Lira. Você tem que mandar um abraço, cara. Um abraço! Ah, agora sim. Um efusivo abraço, né, Lira? Um abraço! Ah, agora melhorou. Agora melhorou, né? E, então, continuando... O Dalton, fala aí, Dalton, você tem que falar aí, cara. Ah, então, eu vou ler aqui um recado, que é do Adson Castro, né? Quem é o Adson Castro, cara? Apresenta o Adson Castro. O Adson Castro é um dos nossos colaboradores e também, antes de colaborador, ele sempre curtiu o cast, né? Agora ele é colaborador. Isso pode acontecer com você também, nosso fã. Você pode se tornar um colaborador, se assim a gente julgar. Então... Não. E o Adson... O Adson disse o seguinte, deixa eu ler a opinião do Adson aqui. Minha opinião sobre Doom é bem simples. Jogo feio do c... Mas o cast ficou bem bacana. Continue com o belo trampo. É, então, o tema foi do Dalton, tá? Se vocês quiserem reclamar, ainda há tempo de mandar e-mail reclamando do cast de Doom. Mas não será lido o e-mail, vocês não mandaram nesse e não vai ser lido nunca mais. Exatamente, é assim que funciona. Vocês vão reclamar só à toa aí. Então, depois que eu li esse comentário do Adson aqui, acho que o Adson, apesar... Acho que ele entendeu bem, cara, o espírito do cast, velho. É um jogo feio, porque é um jogo do mal, cara. É um jogo do inferno, das catacumbas amaldiçoadas, cara. Do enxofre. Capiroto. É, do capiroto e coisa ruim, cara. Então é isso aí mesmo, é um jogo feio, porque o inferno é feio, cara. Então valeu, Adson, pelo seu comentário. Já foi no inferno, Dalton? Não, não fui, mas o inferno é feio e o Du mostra isso, cara. Então, muito obrigado, Adson, pelo seu comentário. Continue nos ouvindo e colaborando com o nosso site. Então, aí nesse último episódio a gente não teve nenhum e-mail. Então a galera que não mandou aí, a galera leite com pera que não mandou e-mail, não mandou comentário direito. O Dalton fica triste, cara. Você viu que ele tem emoções aí, cara. Ele é triste, solitário. Se você não mandar um e-mail, cara, ele fica triste, cara. Não tem ninguém pra falar com ele. Ninguém gosta dele. É, ninguém fala comigo, ninguém gosta de mim. Então, o que você tem que fazer? Você tá ouvindo o cast, você começa a anotar. Ah, vou anotar essa parte aqui, é legal. Aí você comenta ali. Aí você vai ouvindo. Aí no final, cara, você vai ter um e-mail gigante pra mandar pra gente, cara. Muito simples. É só você anotando ali uns pedacinhos e vai escrevendo. E no final você manda um e-mail. Aí você fala, qual que é o e-mail? contato@devoradoresdecontroles.com.br e contato@devoradores.com.br. É o mesmo e-mail, só com dois domínios diferentes. Tudo bem. E também tem o Facebook, né? Que é o facebook.com/devoradores e o Twitter, twitter.com/devoradores_. Então manda seu recado, fala se você gostou ou não, fala que tá uma merda, fala que tá bom, mas manda um comentário. Eu tenho um recado também tenho um recado. Manda um recado aí, Edu. Porra, cara, ninguém acertou a promoção, cara. Esses gamers estão muito leite com pera, cara. Nossa, cara, promoção... muito leite com pera, mano. E são impossíveis dos devoradores, né, cara? Cara, mas sinceramente, vocês acham que tá tão difícil assim? Eu achei. Ó, que é isso. E as dicas que eu mandei no Twitter lá, as dicas do Twitter? As dicas depois ficou muito fácil. Então, mas até o momento ninguém acertou, cara. E lembrando que nesse podcast tem também, né? Referência a um jogo, você tem que falar qual que é esse podcast. E no outro anterior também, né? É, tem que acertar os dois, senão não ganha nada, né? A gente vai ficar com esse jogo pra gente aí. A gente vai dar pro Dalton, pro Dalton comprar um PlayStation 3 pra ele. É, nunca. Beleza. Muito bem, né? Então, alguém tem mais algum recado? Uma observação? Uma lamentação? Não, tchau. Beijo. Então vambora. E agora aqui no podcast, nós temos vários temas aqui, vários temas atuais aqui que a gente vai debater. O primeiro tema que a gente vai falar é da PSN, né, nossa querida PSN, que nesses últimos dias está fora do ar. Hoje, no dia da gravação, ela tentou voltar, voltou, alguns atualizaram, outros não, ninguém conectou, sei lá, mas vamos lá. O que eu quero introduzir no primeiro assunto é o seguinte... Por que derrubaram a PSN? Foi porque a Sony provocou os hackers lá, falando que inventam aquelas atualizações, aquelas palhaçadas todas, aí os caras querem derrubar a PSN. Mas eu vou perguntar pro Eduardo Souza, que é nosso colaborador, o que, que ele acha disso daí? E aí, galera? Eu não consigo ver como uma provocação, né? Porque, na verdade, tudo não passou de uma tentativa de evitar que o console fosse desbloqueado, né? Eu acho que os hackers alegarem aí que o motivo de provocação foi a retirada do Linux do PS3, eu acho meio absurdo, né? Porque afinal, vamos colocar aí pelo menos 99% de quem compra o PlayStation 3 é pra jogar, não pra utilizar o outro... operacional, né? Exatamente, né? Então os caras falaram, você tirou meu Linux, agora eu quero acabar com o seu sistema, é uma desculpa muito dessa rapada. Então a Sony agiu na brecha, né? O desbloqueio ele começou através do Linux, então a galera basicamente, a Sony pegou e foi no foco, né? Focou no problema e tirou de lá. Eu pessoalmente não senti falta, não conheço ninguém que tenha sentido falta de retirar o Linux, então acho que não foi nenhum tipo de provocação. Eles já foram no foco do problema e acabou iniciando aí essa guerra mais que épica aí nessa geração, né? Nunca se viu nada tão absurdo como isso antes. Verdade. E você, Zé? O que você acha, Zé? Cara, na verdade, eu acho que era o pessoal que fez isso, os ditos hackers que fizeram isso, um bando de vagabundo que não tem merda alguma pra fazer na vida e resolveram sacanear a brincadeira da galera. Pô, os caras falarem que fizeram isso em prol dos jogadores é uma balela sem tamanho, isso não existe. Se fosse em prol dos jogadores, os caras não teriam fodido com a jogatina da galera. Então, pra mim é... bando de sem mulher aí que não tinha o que fazer e tava... Fico pesado agora, hein? Ah, mas é, pô, você imagina, você fica lá se matando pra quebrar uma rede online onde milhares de pessoas ficam jogando pra quê? Pra depois ficar dando risada? Qual é a graça disso? Sei lá, não vejo graça alguma, depois ficar alegando um monte de balela. Pra mim é um bando de mané sem razão, exatamente. Vagabundo, e então vamos começar com o Dalton aí, cara. E Dalton, você acha aí os vagabundos aí? Tem que dar porrada nos vagabundos? Opa, beaten up, hein? Beaten up pros vagabundos. Cara, eu acho que... isso, ó, eu vejo como uma retaliação, né? Embora o Zé tenha uma opinião diferente. Tipo, eles ficaram o pé da vida, porque... por causa daquela suposta... aquele suposto colabrinco, né? Que aquele moleque tomou por ter hackeado, né? E aí, agora a gente vai partir pra cima. Mas, sei lá, cara, não justifica, não. Não é assim que você resolve um problema quando você tá... está insatisfeito. Imagina, cara, sempre que te faz alguma coisa, você vai... Putz, ah, o banco me roubou R$10 aqui na taxa que eu pago. Ah, vamos derrubar o banco. Não é bem assim que funciona. Não, não seria uma má ideia, né, cara? cara, não é assim. Você pode chegar e causar... Mesmo porque você vai prejudicar um monte de gente, né? Não é só a Sony, entendeu? Então, eu acho que, cara, não justifica, é só isso. E você, Du, o que você acha? Então, eu tenho uma opinião parecida com a do Eduardo aí, cara. Eu acho que a Sony não provocou ninguém, não, cara. Ela só tava trabalhando na segurança do console dela. Eu queria que o videogame fosse pirateado, né? Como foi o Xbox, como foi o Wii. Ela tava trabalhando em cima disso e isso não é provocação, cara. O hardware é deles, eles têm direito de fazer o que eles bem entendem com o console, né? Desde que ele não desagrade aos jogadores, né? Mas que nem o Eduardo disse aí, tirar o Linux do console não desagradou o jogador comum, cara. Nem a pau. Então, eu acho que a Sony não provocou ninguém, ela trabalhou pra manter a segurança do console dela, e quem tem que pagar é quem apronta, né, cara? Exatamente. Falou tudo. É um bordão aí, né, cara? Mas é a frase do cast. Nesse cast aí, mas ó, essa frase tem nada a ver com promoção, tá? Pra ajudar aí também, né? Tá difícil o negócio da promoção, cara. Eu também acho, né, que isso daí que... Eu acho que eu vou mesclar, assim, a opinião dos Eduardos com a do Zé, sabe? O pessoal meio desocupado, que se sentiu injustiçado, sabe? E o Dalton nem falou nada com nada, cara, que o Dalton quer dar uma de puritano, sabe? Assim, não tá certo. Vocês têm que se juntar, fazer uma manifestação. Não, cara, verdade eu sou a favor de manifestação quando era. Na frente do MASP e ficar lá com a bandeirinha. Paulinho do... da força, velho. Porra, mano. Não, eu sou a favor de manifestação quando ela não prejudica um monte de gente, entendeu? É que nem esses caras, meu. Não é assim que funciona, sabe? Mano, eu sou a favor do Egito, cara. É pau quebrando, velho. Você vai lá, você quer mudar o negócio, você quebra tudo, velho. Acabou. Mas assim, mas eu acho que eles fizeram mal, assim, ter derrubado a PSN, né, cara? E roubado os dados ainda da galera, né? Tipo, roubou meu cartão de crédito, cara. Daí entrou bem, mas tudo bem, né, mano? Mas beleza, né? Aí com a PSN fora, o que mudou pra vocês? O Eduardo não tá sem PlayStation, né? Mas sei lá, o que você acha que mudou pra quem tem PlayStation, Eduardo? Olha, eu ia até comentar isso no tópico anterior, mas acho que se encaixa mais nesse agora. Eu percebi, assim, se a gente for pegar até mesmo a questão do começo da geração aí, e essa mudança de atitude que aconteceu com os jogos originais e tal, eu percebi isso também um pouco agora com a galera que eu converso, né, que eu conheço, com essa coisa de estar offline novamente, né? Tem muita gente que sentia falta de... que sente falta de estar online lá, até gente lá, perdoe o termo aí, mas... os caçadores de troféu, né? Os caras que jogam mais pelo troféu do que pela diversão, de não ter aí essa possibilidade de sincronizar os troféus, né? A galera tá... Eu conheci uma galera meio surtada nisso daí, né? E fora a galera leite com pera do Call of Duty, né, cara? Que basicamente é corre, atira, tá, deve estar cortando os pulsos lá com o faquinha de rocambole essa hora. Mas eu vejo que os caras passaram assim a dar mais valor aos jogos offline, né? Tipo, eu tenho um amigo, por exemplo, que começou a jogar Metal Gear, né, que é um jogo que basicamente não tem, assim, digamos, um foco no online, nem troféu, e o cara tá, tipo, pra fechar o jogo, entendeu? Então eu acho que de alguma forma veio até pra a gente repensar aí essa coisa da geração atual, né? Tipo, focando tanto em online. Então, essas coisas que acabaram meio que perdendo o foco da nessa geração, né? Coisas que acabaram mudando um pouco os conceitos, né? As ideias. Então eu acho que ficar fora do ar, acho que foi até uma coisa boa, assim, no final das contas. Acho que uma galera, assim, vai, quando voltar, vai ter uma nova ideia, um novo pensamento aí sobre essa questão. Legal. E você, Zé? Você não joga online, porque você tem o Wii, mano. Você não joga online, cara. Mas o que você acha disso daí? Não dá pra jogar com as 15, 20 pessoas que ficam online na Wi-Fi. Tem que pegar o número de 35 caracteres dele lá. Falar nisso... complicado isso aí, hein, cara. Eu só vou interromper o Zé, cara. O Zé comprou um 3DS, não foi, Zé? Comprei, é verdade. Tô e pra aí, fazer o review dele. E joga online? Como que é o esquema do 3DS? Joga assim, eu tava brincando com o Street Fighter, que foi o jogo que eu peguei. Cara, muito show, sem lag algum, consigo jogar rapidamente com as pessoas, não tem nada dessa merda de French Code que a Nintendo inventou no Wii. Eu achei sensacional. O 3D dele eu também achei muito legal. É um 3D de profundidade, não é aquele 3D que explode, por exemplo, do cinema. É diferente, mas o efeito é bem legal, dá pra se divertir bastante. É um portátil promissor. Se saírem alguns jogos legais pra ele, fica um novo DS. Ah, então o Zé já deu um gostinho aí, cara, que ele vai fazer um review sobre o 3DS aí, então vale esperar, né? Vale lembrar que com certeza, né, a Capcom, o mercenário como ela tá, vai sair mais 5 versões diferentes de Street Fighter 4 também no 3DS, né? Muito bom, hein? Valeu. 15, provavelmente que vai sair de Resident Evil, né? Já tem duas. Mas é isso, o que você acha aí do pessoal da... O pessoal da PSN fora do ar aí, que... Bem, pra mim não mudou nada porque eu não tenho PlayStation, mas... uma coisa que o Eduardo falou que é verdade, tem gente que nem sabia o que era offline, o cara... A PSN saiu, o cara olhou na estante dele lá dos joguinhos e falou, nossa, eu tenho esse jogo aqui que é offline. E aí o cara começou a se divertir naquele jogo ali. Então, acho que por um lado teve um ponto positivo, foi exatamente a pessoa descobrir que ela tem que ser desafiada também do offline. E outra coisa, que o online também começou a existir no que era mais antigo. O pessoal mais antigo vai saber, de você jogar local. Isso é muito legal. Você poder se divertir, olhar pra cara do seu amigo e sacanear com ele porque você ganhou dele no Street Fighter. Isso é, acho, aliás, bem melhor do que jogar online. Acho que, então, que é mais divertido. Você acha, então, que o PS3 offline aí uniu a galera, agora todo mundo vai ter um contato humano agora pra jogar? Acho que teve um pouco mais, sim. Entendi. Eu acho que inclusive é uma ideia isso daí, né? A gente marcar aí um dia pra encontrar todos os devoradores aí, fazer um dia do offline, né? Na casa de alguém, Street 4 e devore os controles, cara. A gente vai fazer na casa do Eduardo. Fechado, sabe? Cara. Street Fighter fechado. Eu gosto de bater no Dalton, no Lira. Já peguei todo mundo de jeito aí no Street Fighter. Pode vir mais aí, cara. Pode vir quem quiser. Você tá perdido. A gente vai levar o Watson lá pra dar um couro no Du, cara. Aí é complicado, hein, mas eu gostaria de lembrar, que eu sou a terceira melhor Rose do Brasil. Eu gostaria de dizer aí que eu sou o segundo melhor COD do Brasil aí, cara. Não, mas o Dalton é a Rose, velho, o Dalton. Eu jogo com a Rose, cara. Cara, velho. Jogo com a Rose. Mas tudo bem. Terceiro é melhor do Brasil. Um abraço pro Diego aí também, que ele é o terceiro melhor Akuma do Brasil aí, cara. Legal pra galerinha aí do trabalho aí, do The Office, que tem relax, né? Da minha época. Vou fazer o que, né? Aliás, eu não jogo com. Eu não vou jogar Street Fighter não, porque quando eu tô jogando lá Ping Pong, cara, só vejo ele sentado. O cara do controle do lado fica revezando. O Du fica sentado, cara. Não tem graça isso. Não. Tem os caras melhores que eu lá. Tem o Watts pra ficar o Du aí. Mas eu sou um grande lutador aí de Street Fighter, hein, cara. Vamos continuar, velho. Chega de balela. Já vai fazer o primeiro campeonato de Street Fighter dos Devoradores depois. Vamos lá. Dalton, você, como um rapaz que tem o Xbox, pagou R$90 aí pra ter um ano gold da live, o que você acha dos seus amigos tristes sem a PSN? O que mudou pra eles? Então, mesmo, vocês não pagam, vocês têm direito ao serviço completo sem pagar. Essa é a grande vantagem, mas... Ah, mas tem a Plus também, né? Tem gente que paga, né? Isso, isso. Mas de qualquer forma, por vocês não pagarem, tipo, isso foi usado como justificativa pra todo esse tempo fora. Porque eu duvido que se fosse obrigado todo mundo pagar, eles iam deixar esse tempo fora, entendeu? Eu não acho no que... No pay, no play. É, então. Aí, então, tipo, é nesse sentido quem tem que pagar o que apronta, né? Porque... Vocês não pagam. Exatamente. Mas Dalton, mas eles não pagam. Não, não, mas tudo bem. Mas o que mudou? O que você acha que mudou pra quem não agora consegue jogar online? Tipo, você conhece o Eduardo, você conhece, conhece uma galera que tem PlayStation 3 aí, que não pode jogar online. O que você acha que mudou? Então, eu tô vendo tipo, a galera jogando tanto quanto jogava antes ainda, com exceção daqueles jogos que você é obrigado a estar online, tipo. O próprio Final Fight, Double Impact lá, né? Que é o remake do Final Fight. E, mas assim, o Eduardo joga tanto quanto ele jogava antes. Ele só não sobe o troféu. E você também, cara. Que você não falo tanto, mas eu sei que você não parou de jogar PS. Certeza, absoluta. Pecado, hein, velho. E, cara, mas assim, eu acho assim, cara. É isso que o Zé falou também, né? É, as pessoas estão dando mais atenção para aqueles jogos que não são obrigatoriedade online, né? Que aliás não tem quase nada online, que nem Metal Gear e outros exemplos que os sonistas podem dar mais precisos. Mas eu acho que do jeito que tá agora, offline, não tô vendo ninguém jogando menos por conta disso, cara, sabe? As pessoas estão se virando assim para jogar. Não online, sim, claro, mas estão se virando. Ô, Du, que você está sofrendo, cara, sem a PSN, cara? O que você tem a dizer? Então, cara, eu sou um gamer das antigas aí, né? Então, e sempre fui do videogame, né, cara? E esse negócio de online pro videogame só pegou mesmo agora, nessa geração, cara. Então, assim, eu sempre fui acostumado a jogar offline. Então, pra mim não mudou tanta coisa. E os jogos que eu compro, eu nunca compro um jogo pensando no online. Eu sempre compro o jogo pensando no offline mesmo, né? A diversão que ele vai me dar offline, se o jogo vir com alguma coisa online que seja legal, eu vou usufruir também, né? Que foi uma coisa legal que chegou nessa geração, mas não é tudo, né? O jogo ainda, pra mim, é offline mesmo, e ele tem um adendo ali que você pode usar online. Por exemplo, como o caso do Street Fighter. É um jogo que é legal você encontrar pessoas do Brasil inteiro aí, você jogar online com elas. A gente jogou, né, também, né? A gente jogou online. E ainda é mais divertido jogar com pessoas que você conhece na vida real, né? Mais divertido ainda. Mas, cara, não tô sofrendo tanto assim, não. Acho que continua muito parecido com o que tava quando a PSN tava no ar. Eu acho o seguinte também, né? Onde a gente fala de jogar online, tem dois tipos. Tem aqueles jogos que você consegue jogar multiplayer online, sei lá, Street Fighter, Black Ops e tal. E tem jogos que dependem da função online pra subir troféu, que nem o Eduardo Souza falou aí. Sim, cara, multiplayer não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que é adepto, principalmente jogos de primeira pessoa, entendeu? Sei lá, a galera que joga Black Ops, Modern Warfare, eu conheço gente que não suporta jogar multiplayer, simplesmente porque... Elas preferem jogar, se elas vão jogar multiplayer, elas preferem que seja com pessoas que não se dedicam 23 horas por dia ao jogo. Então, isso é foda também, né? Sou uma delas. Então, aí sim, sabe, mas você vê a condição que o cara joga multiplayer. Só com gente que ele conhece, né, que nem o Edu falou. Então, tem gente que não faz a menor questão de multiplayer, e eu acho que essas pessoas não estão nem aí pra essa queda da PS mesmo, oh, sabe? Ainda digo mais, morte ao multiplayer e vida ao modo cooperativo, cara, é o que há. Isso aí. Então, o que aconteceu pra mim? Pra mim não mudou nada, cara. Porque o Pro Evolution já atualizou os times já, no começo, quando a PC tava online. Aí eu já atualizei, já tô com os times atuais, então não mudou nada, cara. Mas a atualização não parou, cara. A atualização de jogo não parou. Alguns jogos não atualizam. Eu cheguei a jogar jogos que... Enquanto a PSN tava fora e, tipo, atualizou normal. Tipo, o Gran Turismo, cara, né? Deixa eu atualizar. Entendi. Mas é isso aí, cara. Então vamos falar outra coisa. Fora se a PSN ficar fora, né? A PSN perdeu também os dados de todos os seus usuários, queridos usuários da PSN, né? Foram diversos dados de cartão de crédito, endereço. Mesmo que o seu endereço fosse dos Estados Unidos fake, né? Ele foi roubado. E o seu número de cartão de crédito, mesmo que você não tinha feito no Entropay ou feito um cartão falso, uma porcaria, isso aí foi roubado. O que vocês acham disso daí? Tipo, a Sony perdeu seus dados, e aí? Tipo, ah, ficou sem. E eles não te garantem nada, se vocês receberam um e-mail, eles falam, ah, pegaram, podem ter pego os seus dados, entre em contato com a sua operadora de cartão e, tipo, comigo não morreu, sabe? Então assim, ô Eduardo, o que você acha disso daí da Sony, mano? Perdeu seus dados e ficou por isso mesmo. É, vamos lá, né? Quem apronta é quem tem que pagar, né? Então. Uma avaliação. Vamos correr atrás desses hackers malditos aí. Não, mas falando sério, eu pelo menos, né? Eu não tenho esse problema do cartão de crédito, então nesse sentido eu tô tranquilo. Eu fico preocupado mais no sentido da minha conta mesmo, né? Porque eu tenho bastante coisa lá comprada, principalmente de PSP. Então eu não sei como vai acontecer nesse caso aí. Se vão realmente conseguir. Então eu tô no aguardo, né? Ver se eu vou conseguir recuperar minha conta. Então nesse sentido dos dados eu tô tranquilo, né? Meu endereço basicamente é em uma universidade agora num estado que eu não lembro, nos Estados Unidos, né? Dane-se. Totalmente Google Maps, né? Vou jogar lá e o que caiu. Mas é mais no sentido mesmo de perder os jogos, cara. Assim, eu conheço muita gente que tem esse esquema de conta compartilhada, né? O cara monta uma conta lá, junta quatro pessoas, paga e os jogos ficam bem mais baratos, né? Então é complicado, né, essa questão aí de... É um milagre da divisão. Eu fico mais preocupado com a questão assim, de perder a conta mesmo, né, porque cartão de crédito mesmo no meu caso não tem problema. Mas vamos ver o que a Sony vai falar. Eu recebi esse e-mail que você falou, Lira, e achei bem tenso, cara, os caras, tipo, lavarem as mãos, né, ó. É, roubado e comigo não morreu e vamos ver o que vai acontecer. Mas o jeito é esperar, não tem o que fazer, não tem como reclamar, ainda mais a gente aqui que não tem... nenhum suporte legal, oficial, né? Então, não tem ninguém pra onde correr. Então, o jeito é aguardar. E aí, Zé, o que você acha aí, o pessoal que perdeu os dados aí? Cara, todos choram, sem dúvida. Mano. Todos choram, cara. Todos choram. O problema é que, assim, o próprio contrato disso, da Sony, fala que, tipo, tanto faz, tanto fez. Esse poder é geral. Então, não tem o que falar. Eles se precaviram, as pessoas não tomaram, não prestaram atenção nisso. Quem tem que pagar, deixa pra lá, vai. Fala, Dalton. Quem tem que pagar o que apronta, né, velho? É isso que eles falaram pra gente, pra vocês, a PSN. Pô, mas a gente não aprontou nada, cara. Ninguém aprontou nada, Dalton. Tá bom, mas acho que vale mesmo assim. Então continua, Dalton, já que você tá engraçadão, continua, por favor. Bom, eu não sei o que é ter os dados roubados, porque a live é bem segura. Você acha mesmo? Acredito que a live é bem segura, porque a live, cara, é a rede, a live não é só a rede dos videogames, né? A live inclui todos os serviços Microsoft. Então eu acho difícil, cara, que eles não iam tomar um cuidado, ainda mais depois do que aconteceu com a PSN, tomar um cuidado até especial com a live, sabe? Porque não é só a rede do Xbox que depende dela, todo login relacionado à Microsoft depende da live. MSN, Hotmail, tudo. Hotmail, aliás, outras coisas menos conhecidas, como login no site, sites técnicos também. Fóruns da TechNet, tal, né? Isso. É muita coisa. Então eu acho que a live tá mais protegida por causa disso aí. Pô, parabéns a todos que têm Xbox aí. Essa empresa é incrível, fantástica, que a Microsoft tá protegendo seus dados. Cofre aí muito impenetrável, segundo o Dalton. Isso é meio relativo, né? Na verdade, a Xbox Live ela tem uma boa segurança hoje, mas no passado, no início da geração, teve diversos problemas aí. Até funcionários tiveram contas hackeadas aí da Live, então hoje ela é segura, né? Então, não vamos dizer que ela sempre foi segura, hoje ela é segura. Toma essa, Dalton. Então, ô Du, o que você acha aí dos seus dados foram roubados, cara? E aí? Cara, não tem o que fazer quanto a isso, né? Meu cartão de crédito, por exemplo, não estava lá, porque eu usava aqueles cards, né, para poder adicionar crédito. E meu endereço, acho que eles vão ficar bem chateados quando eles descobrirem que eu moro na Capcom, tá ligado? Mas, cara, eu fico triste, assim. Eu não acho que, tipo, a Sony chegou a lavar as mãos, cara. Eu acho que ela acionou os órgãos que tinha que acionar nesse tipo de situação, porque... cartão de crédito, muitas pessoas foram roubadas, eles tinham que acionar as operadoras e o serviço de proteção de crédito lá dos americanos. Eles fizeram isso, eles fizeram um fundo de acho que $1 milhão para cobrir qualquer problema que possa vir a ocorrer referente a esse roubo de cartão de crédito, né? Se uma operadora de cartão mostrar que alguém foi lesado por conta disso, eles têm um fundo para pagar essas pessoas, né? Só que assim, quem está no Brasil, cara, também está numa situação de ilegalidade, né? Quem tem uma conta americana. Então, quem aqui do Brasil perdeu algum dado de cartão, que eu acho difícil, até porque você não consegue cadastrar um cartão que seja do Brasil na PSN. Daí tropei, né? Essa pessoa tá numa situação de ilegalidade, né? Então, ela, se acontecer alguma coisa, ela vai ter problemas sérios, cara. É que se paga, então. Tá? Eu fico triste por isso, mas eu não acho que a Sony tomou uma atitude errada quanto a isso. Problemas acontecem, quem trabalha com esse ramo de tecnologia sabe que isso pode acontecer com qualquer empresa. Tipo, todo mundo aqui, né? Então, como já aconteceu com várias empresas, problemas de segurança, eu acho que eles têm que tomar as medidas de corrigir o problema para evitar que isso aconteça com tanta facilidade no futuro. E se acontecer algum problema financeiro, eles têm que ressarcir, eu acho. É isso aí. Legal. Então, assim, quem pegou meus dados aí, cara, eu não moro em Massachusetts, tá, cara? Pra ficar bem claro. E meu cartão da Entropay não tinha crédito também, então se deu mal. Mas assim, o que eu achei. Tem essa que o Du falou, assim, que eu não tinha pensado, né? Que a Sony fala assim: comigo não morreu o que eles fizeram, foi meio que pra se proteger, mas eles protegeram um pouco os usuários, assim, os americanos, né? Legal. Foi uma atitude legal deles aí. Só vou retomar um assunto que o Dalton falou aí. Que assim, vocês acham que a Xbox Live, né, tá totalmente imune? O Eduardo já deu uns exemplos aí, falando que no começo, né, o Xbox Live já deu uns probleminhas com dados, funcionários e etc. Mas vocês acham que agora eles vão ter uma preocupação a mais, né? O que você acha, Eduardo? Olha, foi o que eu falei antes. Eu não acho que tudo depende dessa questão aí de, como a gente tá falando no começo, né, de provocar os caras ou não. Eu vejo hoje a Microsoft muito desencanada nesse sentido, assim, sabe, de proteger o console, de desbloqueio, eles lançam lá as atualizações do console e tal, mas eu já vejo hoje a Microsoft não tão preocupada em manter o console bloqueado, né, eu já vejo que o foco deles são em outras coisas, como Kinect, então, nesse sentido eu acho que eles, lógico, mantêm a segurança do console, né, fazem essas atualizações de segurança, com certeza tem coisa que é instalada ali que é visando fechar brechas de segurança, mas eu acho que o Xbox já tá naquela fase que saiu de foco, entendeu? Então, ainda mais agora no final da geração, então acho que ele já é um videogame, ele e o Wii não correm grandes perigos, na minha opinião, nesse sentido não. Entendi. E aí, o Zé, o que você acha? Que a Live aí, faz mais medidas, ou concorda com o Eduardo que eles vão olhar, mas não vão olhar, sabe? Porque estão pensando na nova geração, a Nintendo e a Microsoft principalmente. Cara, então, na verdade eu acho que é difícil a gente falar se tá seguro ou não, mas que a gente não conhece as nuances do sistema, mas acho que tá sim seguro, não, pelo menos eu não vejo nenhuma ação de hackers pra cima dele, talvez exista um ou outro, mas acho que pelo menos no contexto atual, sem essa questão de, por exemplo, da Sony ter provocado os hackers, acho que como a Microsoft não fez igual, acho que sim, está protegido. Eles não provocaram, não vai ter retorno. Legal. E aí, Dalton? Você que abraça a Microsoft com muita força aí, o que você acha? Cara, aquilo que eu falei, né? Não tem tantos motivos, que nem já falaram aí, o foco já não é mais, já saiu um pouco de foco, né, os consoles, todo mundo já craqueou mesmo, já tem pirataria pra caramba, vai craquear pra quê, entendeu? Mas se o motivo foi realmente protestar, pô, a gente conseguiu craquear esse negócio, então, pô, tipo, pra que atacar isso aí? Então, primeiro que os caras não tem motivo pra atacar, e outra que a Live, que não falei, já é segura, né? Eu acredito que ela seja segura por conta de ser uma rede da Microsoft que envolva mais coisas. Então, acho que NetBeowee, sim, a Live está, né, imune, né? Entendi, né? De protocolo NetBeowee. O que você acha aí? Então, cara, eu acho que a Live ela tá mais segura do que a PSN tava quando aconteceu esse incidente aí, mas é, imune não é, cara, porque é que nem eu tinha dito antes, a gente que trabalha nessa área de tecnologia sabe que não tem, acho que, sistema 100% seguro, né? Já dizia o ditado, né? Quem sai na chuva pra se molhar, né, cara? Tipo, então, quem tem uma rede é, de qualquer coisa na internet, disponível na internet, acho que tá vulnerável, sim, a sofrer algum tipo de ataque. É... E outra coisa que vocês falaram que, ah, esses consoles estão saindo de foco. Tudo bem. Só que essas redes não, cara. Essas redes vão continuar por muito tempo. Né? Com certeza. É, o próximo videogame da Microsoft vai usar a Live e o próximo console da Sony vai usar a PSN. Isso vocês podem ter certeza, cara. Eles não vão jogar essas redes fora. É, e elas vão continuar com a biblioteca de jogos que tem lá disponível e essas redes vão continuar em uso normalmente. Elas serão substituídas pela Skynet. É só uma curiosidade, né? O Du falou que realmente essas redes vão continuar online, né? Isso é fato. Mas assim, a gente tem que lembrar que pra chegar nesse problema da rede, a gente iniciou essa questão no console, né? Na questão do desbloqueio do console. E uma curiosidade, né? O Dasuke falou sobre o Xbox. Hoje, o modelo atual do Xbox, ele é bloqueado. É, os desbloqueios sempre foram feitos através do drive de DVD deles. E o Slim aí já tá há um bom tempo. Os primeiros modelos do Slim, eles foram desbloqueados, mas saíram de linha, né, por questão de cota de fabricação mesmo, né? Mas os atuais, eles são bloqueados. Tanto que os videogames são vendidos bem baratos, mesmo acima da média aí, abaixo da média, perdão. Porque ele não tem desbloqueio. Legal. Então assim, eu também acho que a Microsoft vai se preocupar mais agora, porque a rede da Microsoft realmente é mais segura do que a da Sony. Mas é isso aí, cara. Tá tudo na mão de Deus agora. Só pra finalizar aqui a PSN, né? A PSN hoje é domingo, né? A gente tá gravando aqui no dia 15. A PSN voltou no mundo inteiro, caiu, voltou de novo. Agora deve estar no ar, eu acho. Um pouco perto do videogame. Mas vocês acham que vai voltar de vez agora? Vai dar uma enrolada? Fala aí, Eduardo, o que você acha? Então, pelo que eu li hoje, na parte da tarde, eu vi que a rede ficou online, acho que pra atualização do último firmware que saiu. Não sei se você confirma isso, Lira, mas... Atualizei. Então, mas na verdade esse firmware foi atualizado ontem. O firmware já estava disponível pra ser baixado e atualizado ontem mesmo. Ah, entendi. Então, eu fiquei sabendo que basicamente teve uma atualização de firmware, né? Um amigo meu falou que conseguiu sincronizar os troféus e... Depois disso já não consegui fazer mais nada, nenhuma atividade para acessar a Store ou jogar online não. Foi basicamente sincronização de troféu e atualização de firma. Mas você acha que volta, né, cara, agora, essa semana, ou volta nunca mais? Volta, né? Isso aí é fato, mas não dá pra ter uma previsão, né? Os caras não estão trabalhando aí, então acho que... Acredito eu, pelo andar da carruagem, como tem um firmware novo, então já deve ser baseado nessas modificações que eles fizeram aí, né? Segundo eles, até mudança de local de data center, não sei o que. Então, com certeza foi mexida muita coisa na estrutura da PSN e também no videogame, né? Pra evitar aí que aconteça esses problemas novamente. Eu acho, na minha opinião, eu acho que no máximo 2 semanas tá tudo ok novamente. Aí, com o lançamento desse firmware aí, com a sincronização dos troféus, já acho que foi um bom sinal aí pros jogadores. Acho que em 2 semanas estourando já. Tá todo mundo aí já online de novo. Eu já falo agora que eu acho que uma semana, até sexta-feira eles já estão logando na PSN de volta aí. Porque quase voltou já, cara. Então, sei lá, nem tem porque demorar tanto mais. Tá certo. E você, Zé, você concorda assim que vai demorar muito o retorno da PSN? Vai ser nada. Essa semana? Acho que essa semana mesmo, talvez até quarta, eu diria até. Pessoal, já tá de volta. Pessoal, vamos ver se as nossas previsões vão se confirmar, hein? Vai ser engraçado. O pessoal aqui tem uma ampla experiência com servidores, aqui tá falando que ele vai voltar rápido, né? Tá todo mundo bem motivado aí, né? E você, Edu, compartilha essa mesma opinião? Eu acho que os serviços de jogos online, sincronização de troféus, volta essa semana. Agora acho que venda na Store, acho que só semana que vem. Também acho também que vai voltar semana e vendas acho que vai demorar um pouco ainda mesmo. Acho que até mesmo eles vão fazer isso pra não sobrecarregar, né? Imagina, vai vir um monte de pessoa pra jogar e essa mesma galera e mais galera vai vir pra comprar. Então eles vão por partes pra não ficar sobrecarregando. O pessoal vai sedento, né, pra nova PSN. Sim, com certeza. Então é isso aí, né? A gente vai encerrar aqui o assunto da PSN. Todo mundo foi Foi bem motivador aí. Então, talvez aí quando você ouvir o cast, a PSN já tenha voltado. Ou não. Esperamos, ou não. Só uma pergunta rapidinha, assim, sim ou não, pra cada um de vocês. Vocês acham que esse episódio manchou a imagem da Sony? Claro. Eu acho que sim. Fala aí, Edu. Eu diria que sim, não, né? Manchou, digamos, nesse momento, fato, mas acredito que consertando e não acontecendo novamente é algo que vai ficar na história e mal será lembrado no futuro. Pra mim manchou, e vai ficar pra sempre lembrado. Vai ser aquela lembrança longínqua que, uma vez a Sony foi hackeada e foda-se, os caras vão estar jogando e ninguém vai lembrar de mais alguma. E você, Edu? Eu também acho que daqui a um ano isso aí tá tudo esquecido. É, todo mundo acha que o mundo inteiro é brasileiro, esquece, né? Certeza. Então tá bom, vamos acreditar que o mundo é formado de brasileiros. Vamos falar de outro assunto aqui, um assunto bem mais legal, hein? E3 2011. É nada, vamos falar da E3 2011. E3 todo mundo sabe, né? Que é aquela feira nos Estados Unidos que sempre lança os novos jogos, ou futuros novos jogos, ou os novos consoles, novas tendências aí sobre o mundo dos eletrônicos, principalmente os videogames, né? E a primeira pergunta que todo mundo está sedenta a responder: vocês acham que vamos ter novos consoles na E3 aí? O PlayStation, o PSP2, o novo Wii, novo Xbox? O que vocês acham aí? Eu vou começar com de trás pra frente agora. Vou falar com o Du. Fala aí, Du. Então, eu acho que sim, cara. Acho que vai ser apresentado o novo console da Nintendo. E acho que vai ser apresentado o novo console da Microsoft também. Mas pra serem lançados só em 2012, né? Mas acho que já vão mostrar alguma coisa já, projetos, jogos que vão ser lançados pros consoles. Eles vão lançar Ultra 64, cara, na C3 aí. E aí, Dalton, o que você acha, Dalton? Você comprou um Xbox agora, a Microsoft vai te trair e vai lançar um novo videogame ano que vem? Não, isso é uma coisa até que o Eduardo fala, que essas gerações, sempre a geração anterior, ela demora muito tempo pra ela sair, né? Vide exemplo que até hoje você tem cara jogando PS2 que nem louco, né? Ah, isso é verdade. Então, mas eu acho assim, acho que sim, vão mostrar novos videogames. Mas vai ser que nem... Eu não sei o quanto vocês já viram isso acontecer, né? Mas quando eles anunciam um novo videogame, ele muda de nome umas 3 vezes até sair. E ele... Fora que ele também muda o design, assim, cara. Quem não lembra do Ultra 64, que nem você falou? Ele ia ser um videogame de disquete, cara. Um negócio mó absurdo, assim. Não tinha nada a ver. Mas lançaram depois, né? O drive de... Cara, um pseudo disquete lá da Nintendo lá. É um negócio muito escuro, que eu nunca vi ninguém com aquilo, mas enfim. Mas eu acho que assim, eles vão lançar, mas vai ser muito diferente do que realmente vai sair daqui a 2 anos, entendeu? É isso aí, Dalton. Vamos falar com o Zé. Fala aí, Zé, o que você acha? Que a sua amada Nintendo vai lançar um novo console? A Microsoft vai esfaquear o Dalton? Espero tomar um cafezinho, cara, bem breve aí. Provavelmente vai ser um café bem HD. Pelo que o pessoal fala, vai ser bem mais poderoso que os atuais. E espero... Tô bem ansioso, inclusive, pra esse novo videogame. Entendi. O conhecido como GameCube com overclock, né? Mas tudo bem. Essa eu não conhecia. Ah, é porque o Wii é, né? O Wii é o... O Wii é o GameCube com overclock. Sim, pior que é mesmo. Mas tudo bem. E você, Eduardo, o que você acha? Bom, eu espero ver mais detalhes do PSP2, né? Ou atualmente o NGP, mas como o Dalton falou, com certeza deve mudar de nome ainda aí. Mas eu acho que deve ficar em PSP2, acho que a Sony não vai fugir disso, então espero ver mais detalhes dele. Eu tô bem empolgado em relação a ele. Mais do que o 3DS que já saiu, na verdade. E acredito também que vai ter mais detalhes do novo videogame da Nintendo, né? Não sei qual vai ser o nome, se vai ser café, o que vai ser aí, mas eu acho que vai vir mais detalhes mesmo. E até chuto que com uma demo de alguma coisa meio bomba aí já pra jogar lá na hora, lá demo jogável lá, acho que, não sei, talvez um no Mario, um Zelda. Já Zelda acho difícil porque ainda não saiu do último do Wii, né? Não vão lançar mais um. Mas eu acho que vai rolar realmente lá uma demonstração dele já pra mostrar o poder, pra dar aquela estremecida na galera já. Isso aí. Eu também acho que vai sair, a Sony vai mostrar o PSP2 aí. Eu só não sei se a Nintendo vai mostrar alguma coisa. Acho que eles vão ficar meio no falatório. Vão mostrar alguma CG, alguma coisa pra ficar no ar aí. E a Microsoft, ela tá lutando muito pra encobrir um possível no sucessor aí do Xbox. Acho que eles não vão mostrar nada também não. Só vão ficar falando, mas vai ficar meio... Vai ser uma E3 de especulação. Acho que só o ano que vem vai ter coisas concretas. É, eu também acho que não, Lira. Porque se você voltar um pouco no tempo aí... Faz o quê? Um ano? Vai fazer um ano ainda que o Kinect foi lançado. Então eu acho que eles já estão colhendo os frutos do Kinect, né? Vendendo aí. Vão focar, acho que agora, os próximos 2 anos aí em firmar mesmo os jogos pra Kinect. Vai sair ainda o Forza com compatibilidade com Kinect. É. Vazou umas informações sobre o Gears of War também com Kinect. Então eu acho que relativo a hardware mesmo aí da Microsoft, acho que nada não, viu? Ah, mas isso aí é o que o Dalton falou também, cara. Quando você lança um console novo, demora pelo menos uns 3 anos pra ele emplacar. E outra coisa é que o Kinect pode muito bem ser um acessório que também sirva pro novo console outro, da, né, Microsoft. É, então, sim. Eu acho que vem coisa nova por aí, sim. É, eu acho que a Nintendo vai mostrar coisas assim, porque os sites que eu vejo e por informação, eles estão dando certo. Inclusive a própria Nintendo, na verdade, já deixou claro que ela vai mostrar coisa nova na E3, sim, relacionada ao café. Então é bem provável que tenha. Então vamos continuar na Nintendo aí, nessa querida Nintendo, que tinha que lançar o Super Nintendo 2, cara. Isso que ia ser, a Nintendo ia ser campeã do universo, cara. Mas aí, vou perguntar pro Edu, o que o Edu acha do novo Wii, possível novo Wii? Fala aí, Edu. Cara, então, eu sou entusiasta da Nintendo, cara. Eu tenho um Wii também, com o PlayStation 3. Eu gosto dos personagens da Nintendo, do jeito da Nintendo de fazer jogo. E são personagens, jogos que você só joga no Nintendo, né? Tipo o Mario, tipo o Metroid, tipo o Zelda. E são... Cada jogo que os caras lançam são clássicos. E eu tô na expectativa, cara, de um videogame da Nintendo poderoso, assim. Tô bem na expectativa. E você, Dalton? Você, como não é um nintendista, o que você acha, Dalton? Não, mas eu gosto da Nintendo. Eu joguei Super Nintendo, não joguei Mega Drive, né? Eu joguei pouco Mega Drive, joguei muito mais Super Nintendo. Mas eu joguei um pouco de Wii também, embora não tenha. E assim, eu acho que o novo videogame da Nintendo, que vai vir, vai ser uma, não vai ser uma mudança radical do que ele já tem agora, claro. Vamos ter melhores gráficos, melhores resoluções e um controle que provavelmente vai ser bem na pegada do PS Move, né? Que ele lança mais preciso e tal. Eu acho que vai ser isso, cara. Legal. Só um adendo aí que eu esqueci de falar, que eu espero desse novo console da Nintendo, que foi uma coisa que até anunciaram já. Foi uma ideia que teve no Dreamcast, que era o controle com tela, né? No Dreamcast era o AMD e tal, e tinha uma telinha. Eu acho que foi uma ideia mal aproveitada na época. Eu acho que dessa vez, eu acho que é bem promissor isso daí, e acho que dessa vez vai ser melhor aproveitado. Sim, é verdade. Parece que cada controle vai ser uma estação, entre aspas, burra. E aí você vai poder jogar. Apesar que isso vai um pouquinho do que é hoje o Wii. A ideia do Wii hoje é juntar todo mundo na sala e ficar brincando. Isso aí mesmo é... Não sei, talvez... Eu vejo um monte de possibilidade pra, tipo, um controle com tela, cara. Várias mesmo. É isso aí, isso é verdade. Então, Zé, continua aí o que você acha aí. Ah, então. Cara, eu tô na expectativa master desse jogo, desse novo console. Parece que vazaram... duas imagens, uma aí do Pikmin 3, que antigamente seria pro Wii, parece que foi, tá sendo transportado aí pro café, e também uma imagem do Endless Ocean 3. Cara, se as imagens que eu tenho aqui na frente, aí depois a gente coloca lá no site, quem não viu, forem realmente do café, ele tá anos luz na frente do PS3 e do Xbox. Sei lá, eu fiquei realmente numa empolgação massa. Imagina um Zelda, um Full HD, um Metroid em 1080 nativo, cara, seria sensacional. É, mas a gente já joga no PlayStation 3 já, 1080p, cara. Ah, nada. Lá é 780. 1080, ele faz aquele efeitinho que eu esqueci o nome agora. Upscaling, interpolada. Legal. Só lembrando também que gráfico não é só resolução, né, cara? Então... Isso. O videogame tendo mais poder de processamento e uma placa de vídeo verdade. Mais poderosa, ele vai conseguir gerar renderização muito melhor. Não é só resolução que fala que é gráfico. Né? Inteligência artificial também, né? Um console mais poderoso gera uma inteligência artificial melhor. Várias coisas. uma porrada. Legal. E aí, o Eduardo, o que você vai achar desse novo console da Nintendo aí? Bom, acho que todo mundo tá esperando mesmo é a Nintendo vir pra geração HD, né? Acho que finalmente vai acontecer. Mas, assim, eu pego o que todo mundo já falou em relação ao hardware aí, gráficos bacanas e tal, uma nova jogabilidade com esse possível controle aí. Também acho essa ideia muito boa. Acredito eu, por essa questão do controle, vai fugir, acho que não deve realmente ficar com o nome de Wii 2, por exemplo. Acho que a proposta vai ser outra. Eu, ao contrário do Zé, eu acho que vai ser um console que vai perder um pouco do foco de juntar a galera na sala. Eu acho que a Nintendo vai voltar um pouco para um foco mais single, com essa questão dessa interatividade aí do novo controle. E basicamente é isso. Acho que eles vão... Então, assim, o que eu espero realmente da Nintendo agora não é simplesmente vir para essa nova geração, né, que ainda vai se iniciar, simplesmente com o iHD. Eu espero que eles realmente façam novas parcerias aí, que sabe, que a gente tenha jogos aí que a gente tem em multiplataforma aí, sabe, Battlefield, Call of Duty, entre outros jogos aí que tem saído pro Xbox e pro PS3, e que a Nintendo finalmente cai nesse mercado também, porque eu pelo menos não quero, sabe, pô, vamos comprar o console, bacana, mas o que a gente tem? Vai ter agora Mario HD, Zelda HD, Metroid HD. Eu acho que a Nintendo vem se resumindo a só isso há muito tempo, né? Então acho que tá na hora de realmente entrar na geração, sabe? Entrar junto com os outros consoles na briga mesmo, sabe? Pra ter algo melhor aí. Mas em questão de hardware mesmo, é fato que eles vão vir com algo bem melhor do que o Xbox e o PS3, porque é tendência de mercado, né? É melhorar o hardware e vamos que vamos. Legal, também acho aí que a Nintendo tinha que lançar o Super Nintendo 2, reforça a campanha aí pelo Super Nintendo 2. Bacana, bacana. Com 512 bits aí, cara. O Lira tá de 4 já esperando o Super Nintendo 2. Tá falando, venha Nintendo. esses nomes zoados, né, meu? Pô, Projeto Café, velho. Ó, foi que nem o Projeto Natal do Kinect, mano. Ó, pelo amor de Deus, cara. Alguém tem que ensinar esses caras a fazer codinome de projeto. Não, tem que... Codinome é isso daí mesmo. Tem que ser um nome totalmente nada a ver projeto com nada. Projeto Café, velho. Projeto Natal. Aff, Maria. E eu acho que esse console aí vai ser bom e eu não vou comprar porque a Nintendo só faz jogo pista. Mas só vou comprar se eles fizerem o Super Nintendo 2, só. Do contrário, eu não compro. E vamos falar de outra coisa aí. Um assunto bem legal aí, agora vocês vão gostar, cara. Quais são os jogos que vocês estão esperando aí que apareçam nessa nova E3 aí? Né? No ano passado a Sony me decepcionou muito, cara, nesse quesito aí. Me deixaram por último momento e falaram que ia lançar aquele Twist Metal, cara. Quase chorei, velho. Falei, que bosta de jogo, de bicho, velho. Nunca gostei de Twist Metal também. Só você gosta desse jogo, Lira. Não, eu também não. Eu falei, não gosto. Não. Aí eu falei, que lixo de jogo, cara. Tinha que lançar um jogo decente, cara. A apresentação que eles fizeram foi super bacana, tá ligado? O carro lá entrando e tal, mas o jogo é uma bosta. E aí, Edu, o que você espera pra esse ano aí de lançamento de jogos aí? Então, eu espero dois, cara. O Metal Gear 5, esse aí eu tô esperando muito. Por favor, Hideo Kojima, nos deleite com mais um Metal Gear. E outro que eu tô esperando muito também é o do Fumito Ueda, o The Last Guardian. Que, assim, é uma pseudo-continuação do Shadow of the Colossus, né? Esses dois aí, pra mim, são os mais esperados. É, legal, cara. E aí, Dalton, o que você tá esperando aí? Então, bom, a gente vai ver, com certeza, né, a gente vai ver mais, mais coisas bem interessantes em relação ao Xbox. Eu não sou, assim, tão caixista pra conhecer todos os lançamentos, né? Na verdade, eu sou um cara mais do PC. Bom, eu, em relação ao Xbox, um Alan Wake 2, isso é quase certeza que vai rolar. Tipo, o Alan Wake é um jogo muito subestimado. Pra Xbox, mas é um dos melhores jogos, cara, que tem pra Xbox é o Alan Wake. Tipo, ele tem o jogo, né, e mais dois DLCs, e vai ser um Alan Wake 2, isso já é meio que... tem rumores muito fortes em cima disso daí. E, cara, no campo do PC a gente vai ter bastante coisa no FPS. Só fazer um adendo aí, o Dalton falou aí do Alan Wake aí, o outro que eu tô esperando mais informações também é o Silent Hill 8, né? Porque Silent Hill é muito melhor do que Alan Wake, né, cara? Não, por isso que eu falo que Alan Wake é um jogo muito subestimado, cara. Tá, vamos ver. Ô Zé, o que você tá esperando da Nintendo aí, cara? Fora Mario, Zelda, esses jogos aí que a Nintendo sempre lança. Então, na verdade, do mundo Nintendo eu não tô esperando muita coisa, até porque a Nintendo parece que esqueceu um pouco o software e tá resolveu focar no 3DS e aparentemente no próximo console. Mas de uma forma geral, eu tô esperando um jogo que tá pra lançar aí, que eu acabei de esquecer o nome. Mas eu vou me lembrar ele aqui. Pandora's Tower. Parece que vai ser um jogo bem legal, tem um estilo aí meio God of War, com um pouco aí de próprio Shadow of Colossus. Não sei, eu tô bem esperando ele bastante. E mais alguns jogos de PC, Half-Life 3, parte 3, seja lá o que for que virar. Pra mim é o jogo master que existe, eu não consigo gostar de... Pra mim é o melhor jogo que existe, que já foi feito. E também tô na expectativa aí de Beyond Good and Evil. Acho que o segundo tá já sendo produzido há muito tempo. O primeiro foi, pra quem jogou, infelizmente não vendeu muito, mas pra quem jogou o primeiro, sabe do que eu tô falando, é um jogo master, um jogo espetacular. E é isso. Tô na expectativa pra isso aí. Como eu pude esquecer, na verdade é um jogo que tá sendo anunciado com muita hype já faz muito tempo, tipo, seguindo, aliás, contrariando a tendência das pessoas dos jogos pra PC serem anunciados muito em cima da hora, que é o BioShock Infinite, né, seria o BioShock 3, BioShock Infinite, esse jogo... Não, mas ninguém gosta de BioShock, velho. Pra mim é o melhor jogo, assim como o Zé acha que Half-Life é a melhor franquia do mundo, pra mim a franquia BioShock é a melhor franquia do mundo inteiro, então é um negócio que eu tô esperando, sei lá, mais alguns detalhes a respeito dessa obra-prima do jogo em primeira pessoa, que é BioShock, cara. Já então... puxando então aí, bem, eu acabei esquecendo de falar de Diablo. Diablo 3, melhor RPG que existe, nada supera isso, então tô na expectativa aí. Provavelmente mais uns 2 anos pra ter o jogo. Cara, Diablo eu não tô botando fé não, hein, cara. tá virando meio Duke Nukem Forever esse Diablo. Ah, mas é da Blizzard. A Blizzard fala que começou... tá produzindo o jogo, e na verdade eles escreveram no primeiro papel lá, fizeram o primeiro esboço. Aí lança um videozinho, anos. Aí lança um videozinho aqui, ó. Esse aqui é jogabilidade pro Bárbaro, ó. Esse aqui é jogabilidade pro Shaman Doctor. Esse aqui é jogabilidade com assassino. Aí só fica fazendo esses teaser, né, velho? Mas criar um hype desgraçado desse jeito. Total. Então, ô Eduardo, o que você tá esperando aí de jogos aí, cara? Bom, vamos lá, eu separei uns títulos aqui que, pelo menos pra mim, eu tô querendo ver alguma coisa a mais aí, além das infos que temos até agora. Então, vamos lá, tem o Dead Island, que depois de um teaser aí absurdo, né, quem viu na net aí, os caras lançaram um trailer animal do jogo aí, todo em CG, mas foi bem impactante aí, bem cinematográfico. Fodão, fodão. Eu espero realmente ver aí um gameplay, cara, não quero ver CG não, quero ver... a bagaça rolando lá, quero ver o jogo rodando, ver como é que os caras vão colocar no gameplay mesmo todo esse conceito aí que eles colocaram nesse teaser inicial. Quero ver um pouco mais voltado à história do Battlefield 3. Eles lançaram aí bastantes teasers já mostrando jogabilidade, gráfico e tudo mais, mas eu gostaria de ver algo mais focado na história, sobre o que o jogo vai contar, né? Afinal, não é basicamente chegar lá, atira e acabou. Eu gostaria de ver mais detalhes sobre a história do que o Battlefield 3 vai contar. Tem Uncharted 3 também, não sei dizer agora se vai ser a finalização da história do Drake, mas espero ver mais detalhes também, né? Já tem, sai umas demos jogáveis já e também alguns vídeos, mas eu queria ver também mais detalhes sobre o que vai ter na história. É um jogo que tá um pouco apagado aí nos últimos tempos. Mass Effect 3, né? Jogaço, acho que não precisa nem de comentários. Queria mais detalhes também, fiquei sabendo recentemente que foi cancelado aí pra 2012, mas queria ver alguma coisa aí mais real sobre o jogo, ver o que vão contar na história, ver o que se já tem até mesmo gameplay dele, pelo que eu vi na net ainda não tem, só tem alguns spoilers que eu tô evitando ler ao máximo, por isso que eu queria ver algo que não comprometesse a jogabilidade do 2, porque eu ainda não joguei, eu tô jogando o primeiro e já acho que é um RPG fodástico, assim, eu até ouço dizer que é melhor que Diablo, hein, Zé? Então basicamente é isso, Mass Effect 3. Batman Arkham City, joguei o Fodão Arkham também. Asylum. Muito louco, fantástico, esse jogo. Fantástico, olha, recomendo demais. Eu não botava fé nesse jogo. Eu comprei ele numa promoção da Steam, cara. Ele me fez comprar um joystick de Xbox porque eu me neguei a jogar no teclado e mouse, assim, porque o jogo é absurdo de bom. Então eu recomendo muito o jogo e também queria ver mais detalhes do Arkham City aí, que deve sair entre esse ano ou começo do ano que vem, agora não lembro. Tem o Last Guardian. desculpa, só um adendo do Mass Effect 3. Puxando um pouquinho do assunto anterior, vai sair ele pro café com um bundle do 1 e do 2 também no café. Caraca, que bacana isso deles, eu não sabia. Muito bacana. Então, vamos lá. Queria saber também um pouco mais sobre o Last Guardian, né, que o Du citou. Eu acho que tá todo mundo esperando aí há pelo menos 2 anos um vídeo com gameplay do jogo. Acho que já enrolaram demais também. Muita CG, muita promessa. Então acho e que tá o Fumito Ueda já falou que vai atrasar, né? É, ano que vem também. Ele e aquele Ico Collection, né? Que são os. Isso, vai atrasar os jogos dois. HD. Então, Turismo Feelings. Eu espero realmente ver algo jogável, cara. Eu gostaria de ver. Apesar de que eu acho que não, realmente não vai rolar. Eu acho que eles talvez venham com mais um teaser, um trailer aí mostrando novidades, mas nada que você veja lá o Ueda realmente com o DualShock na mão e mostrando alguma coisa mesmo, apesar de ser difícil. E pra terminar, como um cachista frustrado, né, quem não tem um Xbox, eu gostaria de ver mais detalhes sobre o Gears 3, né, que eu acho que é o lançamento principal do Xbox esse ano, né, que vai fechar a história aí épica do Marcus Fenix. Muito bem, né, cara? Então assim, o que eu espero aí? Pro Evolution 2012? Nossa! Aí, o mesmo jogo, velho. O mesmo jogo com o patch. Não, essa semana. Pro Evolution é o show do Roberto Carlos, né, cara? Todo ano tem um, né? Aí então, vocês deixam falar, cara. Deixa todo mundo falar, velho. Vocês têm que deixar falar, velho. Uma probabilidade que podia vir pro PES. O que acontece? Saiu um vídeo essa semana, né, explicando a jogabilidade, que eles vão melhorar o motor lá da jogabilidade, lá daquele lance que você tem que medir a potência do seu passe. Eles vão trabalhar mais o foco no ataque em equipe, não vão tirar tanto vão tirar um pouco o foco das estrelas, vai ser muito legal, marcação, o negócio tá ficando bonito, meu, vocês estão vendo. FIFA 12, vou comprar o FIFA esse ano também. Vou comprar o FIFA, velho. Então, o pessoal fala. Eu ainda acho que os caras poderiam lá no PS lá 2011 aplicar um patch lá e ele virar 2012. Não, tá, velho. Não, pode. Pode, cara. Olha, eu sou a favor no PS 2012 a volta dos nomes clássicos. Eu gostaria muito de ver Alejo novamente, Gomes. Gostaria de ver grandes nomes aí novamente de volta. Acho que seria. Pelo menos lançar isso com opção, né? Acho que seria muito bacana, cara. Até eu voltava a jogar, hein, cara. A Konami tinha que voltar, né? O All-Star Team, aquele lá, que o time que é o 2 pra cima, 2 pra baixo, que era de BA, entendeu? Aí com a Lege, essa galera toda. E fora esse jogo, essa excelente franquia aí, né, cara? Eu também queria ver o Uncharted 3, mesmo que eu não goste do 2. Como assim? Eu queria ver. Pecador? Jogão, hein? É, o jogo mais ou menos, né, cara? Ira será filiado nos comentários depois aí. O Diablo 3 também. Tem que lançar, né, cara? Pelo amor de Deus. Vamos ver. Outros jogos que vocês falaram lá do. O Ico, eu quero ver. Eu quero jogar o Ico. O Ico e o Shadow of the Colossus. Pode jogar, HD. Cara. Pode jogar. Não vou esperar, cara. Eu vou esperar lançar em HD. Nossa, que desculpa é essa? Não, mas aí faz sentido, cara. Eu não sei o PS2, cara. Ele quer pegar o troféuzinho de matar coisa. Entendi. Aê, vamos ver mais. Tem outros jogos, cara. Vocês ficam me atrapalhando, eu esqueci, velho. Vamos ver. Vou lembrar aqui outro jogo. Twisted Metal, né? Você tá esperando. Não, Twisted Metal, tô esperando que ele morra. O Batman. O Batman City, o Arkham City, também tô esperando, cara. Eu terminei o Arkham. Arkham Asylum. Esse Arkham Asylum aí, cara. Eu joguei umas 2 semanas, terminei ele, cara. Mó legal esse jogo aí. E. Cara, tem outro jogo que eu esqueci, velho. Porra, ninguém tá esperando Metal Gear, só eu, cara. E vai ter pra Xbox, hein, Dalton? Porra, sua primeira chance de jogar um Metal Gear na vida, cara. E vai ter Gears também pro PS3, né? Tem uma lenda ainda. Ainda é lenda ou é verdade? É lenda, é lenda. Jamais sairá. Jamais sairá. Ah, essa história aí é complicada, né? A Epic meio que lançou a letra pra Sony, tipo, pagou, levou. A Sony até agora não se pronunciou, então... Não quer, né? Provavelmente não. É o desejo de todos, é o desejo de todo sonista, né, cara? Só falta Gears. Sério mesmo, cara? Eu não faço questão desse jogo nem a pau, cara. O jogo é legal, hein, cara? Que nem quando lançaram a coleta, né, do Splinter Cell pro PS3 também foi legal. Não, Gears é um negócio que eu acho que, por ter um Xbox, eu sou meio que obrigado a jogar, embora eu não tenha toda essa... Tipo, eu prefiro muito mais um Mass Effect do que um Gears, assim, entendeu? Eu também espero aí pelo Mass Effect 3 aí também, então. Legal. E o jogo que agora eu lembrei, cara... Street Fighter vs Tekken, cara. Olha, você também. Boa! Legal. Eu tô esperando. Não gosto de jogo crossover, cara. Desculpa, não gosto. Desculpa todos os caras que curtem jogos de luta. Não gosto. Cara, eu adoro crossover e quanto mais louco for, melhor, tá ligado? Então você jogou Marvel vs Capcom 3, cara? Falar em crossover doido, velho? Ainda não, mas esse aí não é tão doido. Tem uns mais, né? Eu tenho o Smash Brown, né? Do Wii, que é mais louco ainda, né? Muito bom. Pikachu contra Solid Snake, contra Sonic, contra Mario, contra Optimus Prime. É bizarro. Continuando aqui. Vamos falar aqui do famigerado, porque não tem nada, do Xbox 720. Vou perguntar pro Edu. Ô Edu, você acredita no Xbox 720, né? Eu não tenho nada pra falar sobre esse console aí, cara. Ô Dalton, você que tem um Xbox recente, acha que aparece um Xbox 720? Cara, se aparecer vai ser algo como um PC diminuído, assim, tipo, é cada vez mais o Xbox tá caminhando pra isso, então acho que vai ser um PC, uma placa de vídeo superior ao que você tem agora e uma placa-mãe de computador, cara. Basicamente, assim, simplificando muito, vai ser alguma coisa nessa linha, assim. Entendi. E aí, ô Zé, você acha que vem um Xbox 720 aí? Se apareceu, o Dalton chora e provavelmente não. Provavelmente não, legal. Ô Eduardo, você acha aí 720 na veia aí ou não? Acho que esse ano não. Eu acho que tanto a Sony como a Microsoft vai esperar aí a Nintendo mostrar o novo console, esperar até mesmo o lançamento dele aí pra realmente colocar outra coisa no mercado. Claro que nesse meio tempo deve sair já especificações de hardware e tal, mas eu acho que mostrar mesmo lá ou falar qualquer coisa relacionada ao novo console esse ano só Nintendo. Acho que Sony e Microsoft vai observar bastante aí o que a Nintendo vai mostrar para poder começar a se preparar. Acho que nova geração dos consoles da Microsoft e Sony 2013. É, e como sempre depois fazer uma cópia aí, é normal. É, também, a Nintendo gosta de se... Cara, desculpa, né, cara? A Nintendo fez o que tá fazendo o caminho contrário, tá vindo agora pra geração HD, então não vem falar não, vai, que... E fala que só gráfico não importa, é balela. Isso, eu não falei isso, não falei isso. Não, mas você já veio falar, não, porque eu vi o Endless Ocean 3 e a imagem é melhor e não sei o que. Não, não vem não. É jogar jogo criativo só é mancada. Lógico, tem que ter história, mas falar que as outras vão copiar é mancada. Todo mundo copiou todo mundo e já era. Eu não vou entrar, a discussão é essa, mas... É, muito bem, vamos acabar com essa palhaçada aí. Nosso próximo assunto aí, a gente vai falar do Modern Warfare 3. Ninguém falou que queria ver Modern Warfare, eu esqueci também do Modern Warfare. Então vamos falar o que vocês vão esperar aí do Modern Warfare 3 aí. Ô, Eduardo, você gosta do Modern Warfare? Não, né? Cara, eu gosto, e muito. Eu acho que é um jogo que desde o primeiro teve o seu momento ali de revolução, vamos dizer assim. Principalmente o primeiro jogo, né, que ainda tinha o nome de Call of Duty como 4 lá, não só Modern Warfare. Saiu acho que há 2 dias aí uma pancada de novidade aí, mostrando coisas sobre o enredo, né, confirmados aí por uns sites que eu dou uma olhada aí. Então já saiu história, até spoiler sobre o final do jogo que eu acabei lendo, porque eu não resisti. Então eu acho que deve aparecer com certeza, né, como tem ocorrido nos últimos 2 anos aí, uma demo jogável no Xbox, como foi nos 2 últimos aí no Modern Warfare 2 e no Black Ops. Deve com certeza aparecer algo jogável. Cara, pelo que eu li da história, eu gostei bastante do que eu li, né? Eu, pelo menos, sou fã do Soap desde o primeiro. Então, já sei o que vai acontecer com ele se realmente se confirmar isso daí. Então, eu tô com bastante esperança aí de sair um jogo aí que vai ralar bastante com Battlefield 3. Falando até nisso, eu acho que o que falta mesmo pro Battlefield emplacar mesmo e conseguir finalmente vencer o Call of Duty aí, o Modern Warfare, é ter uma história boa, né, cara? Porque eles estão aí já, desde o Bad Company 2, com graficamente falando aí na jogabilidade, até jogabilidade também é algo muito bom, superior até, mas história, né, totalmente sem ter ninguém cativante, algo que marque nesse sentido. Então eu acho que o Modern Warfare, pelo que eu fiquei sabendo, eu não botava fé nele até uma semana atrás, Mas depois das informações que vazaram, cara, eu acho que ele vai realmente arrematar o jogo do ano mais uma vez, em relação aos jogos de tiro aí, né? Bacana. Ô Dalton, você tem alguma coisa a dizer sobre o Modern Warfare? Então, cara, eu... Seguinte, eu acho que é um pouco contrário à opinião do Eduardo aí. Cara, eu não aguento mais jogos de guerra moderna, cara. Eu gosto de FPS por natureza, sabe? Tipo, aliás, o meu estilo preferido é shooter, né? E, cara, sabe? Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Black Ops e... Cara, sabe? Eu acho que eu já me saturei um pouco desse tema, porque eu acho que é algo que eles viram que vende, cara, sabe? Guerra moderna vende muito, sabe? Principalmente se você coloca temas atuais, você põe a guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque, você põe toda essa perseguição que rolou atrás do Bin Laden, a eventual morte dele e tal, sabe? Aí você fica trabalhando em cima desses temas, cara, e tipo, sabe, você não sabe até que ponto os caras tão assim, realmente se importando em fazer um jogo bom, ou eles querem vender, cara, porque guerra moderna vende, entendeu? Isso já foi provado. Verdade. Que com Black Ops, que guerra moderna vende. Eu sou a favor, assim, até o pessoal que não gosta, que aliás que gosta desses jogos de guerra moderna, fala, ah, não aguentava mais shooter da Segunda Guerra Mundial, cara. Eu preferi os shooters da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Pra mim foi um lance mais dramático. E é o mesmo motivo que me leva a gostar de shooters não convencionais, como é o caso do BioShock, entendeu? Ou do Crysis, que também é um jogo bom. Embora seja uma guerra futurista e tal, mas eu acho que, cara, não é um... a temática do jogo, assim, ela não me atrai. Eu só vou pedir pro Zé Rocha pra ele prosseguir aí, que com a opinião dele sobre Modern Warfare 3. Eu dispenso totalmente, eu não aguento mais jogo, não aguento mais Modern Warfare, qualquer Call of Duty que aparecer aí. Pra mim já deu o que tinha que dar. E não que eu não goste de FPS, mas eu acho que o mercado tá extremamente saturado de FPS. E é exatamente o que o Dalton falou, falta um pouquinho de criatividade. A gente tem o BioShock, a gente tem o Fear, por exemplo, que tinha uma história, um enredo bem legal. O próprio Half-Life que eu comentei há pouco. Então, acho que ficar só em Segunda Guerra ou Guerra Atual já deu o que tinha que dar, cansou e, meu, bola pra frente, vamos inventar outra coisa. Bacana. E aí, Edu, o que você acha? Então, eu também não sou fã de FPS e muito menos dessa série Modern Warfare, cara. Não gosto. Eu concordo com o Dalton nesse... Ao passo que, tipo, é muito moda já lançar jogo de guerra moderna porque vende. E acho que perde um pouco daquele lance da magia do videogame, sabe? Tipo, você quer jogar uma coisa que não seja tão real assim. Acho que esses jogos eles querem puxar pra uma coisa real demais e acaba perdendo a graça do videogame. Então, mesmo dentro do FPS, eu vou preferir séries, até como o BioShock, por exemplo, que é uma coisa que é bem irreal, assim, né? Não espero nada desse jogo aí. Sem contar, né, que depois isso acaba sendo até mesmo já uma chance para aquelas entidades de SuperPie ou a Fox, por exemplo, que ultimamente vem aí, fica falando besteira que videogame ajuda a matar. Eles sempre vão usar esse tipo de jogo como exemplo, né? Sim. Embora, tudo bem. Não tem nada a ver, né? Mas eles unem o útil ao agradável. Exatamente. Não, eu concordo aí que o Modern Warfare, cara, é um jogo incrível. Melhor FPS do universo. Também vocês estão tudo errado, velho. Esse jogo aí, cara, eu jogo desde o primeiro, cara. Desde a Segunda Guerra Mundial. O primeiro jogo é bem fraco, né? Se eu for pegar. O segundo foi muito épico. O terceiro foi muito bom. Aí lançou o Modern Warfare, cara. Foi incrível. O Black Ops foi muito legal. Eu tô no hype aí do Modern Warfare 3 aí, cara. E ainda digo mais, cara. Vai ter um DLC do Black Ops aí, cara. Ou desse novo Modern Warfare 3 aí. Da Operação Bin Laden, cara. Você vai ter que matar o Bin Laden no bagulho, cara. Tô esperando isso daí, cara. Vai ter o Bin Laden lá e o negócio vai ficar feio, velho. Só uma observação aí sobre... O pessoal falou sobre a saturação. Eu acho que nós tivemos exemplos aí nas últimas gerações também. Quando se explora muito um determinado estilo de jogo, ele acaba perdendo o foco depois. Eu acho que pra próxima geração aí, já pegando Nintendo, Sony e Microsoft, eu acho que na próxima geração... nós vamos ter esses jogos, inevitavelmente, né? Houve, acho que até mesmo a questão de ter um poder gráfico maior possibilitou que os jogos de tiro se tornassem mais frequentes nos consoles, né? Se a gente pegar o PS2 aí, acho que a gente não consegue listar 10 jogos de tiro pro PS2. Acho que tem Black, Killzone 1. Não consigo me lembrar de nenhum outro significativo, né? Medal of Honor. Tinha Medal of Honor. É, tinha o Medal of Honor realmente também. 13. Mas a gente não consegue. 13 é bom. Muito bom isso daí. É, mas assim, se a gente for comparar o PS2 com a geração atual, realmente choveu o jogo de tiro. Mas eu acho que na próxima, acho que até mesmo por uma questão de seleção natural aí, os shooters medianos e ruins vão acabar sumindo. E vai ficar os melhores, cara. Eu acho que muita coisa vai ser modificada na próxima aí. Acho que vai ficar Call of Duty, né? Vai, pelo que eu tenho visto aí, acho que independente de ser jogo de guerra moderna ou não, acho que deve se manter aí Call of Duty, Bioshock, Half-Life. Eu espero muito que, pelo amor de Deus, venha um terceiro episódio nessa, na próxima, em todas as outras próximas. Pelo amor de Deus. Apesar de eu ter lido essa semana uma notícia do nível lá da Valve, que eles estão com a ideia de acabar com o single do Half-Life, só lançar algo integrado com o Portal, mas já focando em multiplayer. Nossa, já... destruiu o jogo, velho. Eu não gostei do que eu li, cara. As previsões assim que eles passaram, tipo, eu falei assim, meu, não pode ser, a Valve tá dizendo isso, cara. Vou destruir o jogo. Não são, tipo, não são eles, cara. Isso precisa ser fake, entendeu? Eu não gostei do que eu li, mas vamos esperar. Mas eu acho que, assim, próxima geração vai ser seleção natural, cara. Vai ficar os melhores e espero realmente ter aí menos jogos de tiro. Mas Call of Duty acho que realmente vai ser bacana. Pegando ainda o gancho do Modern Warfare, rolou também essa possível questão aí das plataformas, né? PS3 e Xbox jogando todo mundo junto. Xbox vai ter vantagem, certeza, velho. O controle do Xbox é muito melhor que o do PS3 pra jogar. Cara. Concordo, mas assim, acho que vai ser muito mais um atrativo na questão de fazer vender mais, né? Pra aqueles caras que são, como o pessoal falou no começo, os caras que jogam 23 horas por dia, porque, na verdade, pô, o que vai mudar? Vou querer matar o Dalton, cara, certeza. Pô, os caras vão colocar. É, os caras vão colocar tag lá, tipo, você tá jogando na sala, sabe, mapa tal, contra, tipo, 3 pessoas com PlayStation 3, 6 pessoas com Xbox, tipo. O que difere? Se você é bom, você vai continuar matando. Se você é ruim, você vai continuar morrendo. Eu não vejo nada que realmente, sabe, possa ser válido nesse sentido. Acho que essa vai ser só uma questão aí pra poder fazer vender mais e tentar fazer o Battlefield 3 vender menos. Eu vejo essa questão aí como só nesse sentido. Se eu jogar, vai ser teclado e mouse mesmo, meu amigo. Matar o Dalton, cara. Eu vou matar o Dalton. É assim, eu também, continuando assim, no Modern Warfare, também tô no hype do Battlefield, cara. Eles lançaram os vídeos são muito de gameplay, dizem que é de gameplay, né? São incríveis, cara. Esse jogo eu também quero ver. Mas assim, vamos encerrar aqui a E3, né? Vamos ficar por aqui. Porque assim, a gente pode fazer um podcast especial com a lista dos jogos que vão sair na E3, aí a gente... Depois da E3, né? É, fica muito melhor, vai ser muito melhor, né, cara? Com certeza. A gente pode convidar alguém, tipo, pra participar. Não pode ser todo mundo, acho que todo mundo vira bagunça, né? Pra conversar, mas tipo, vamos falar de um projeto aí que, sei lá, tá na moda, né, criar projeto hoje em dia. Mas vamos falar bem rápido aí, que é o Preço Justo Já, né? Nós temos o Jogo Justo, agora temos o Preço Justo Já, que ele engloba qualquer tipo de coisa eletrônica pra ter um imposto reduzido, que nem o Jogo Justo quer reduzir só pra jogo. Sei lá, quero saber o que vocês acham aí disso. É coisa rápida mesmo. É, começar com o Dalton, vai Dalton. Ah, pô, acho que eu boto nisso, tanta fé nisso aí quanto eu coloco no Jogo Justo. Muita hype gerada, muito papinho, tipo, estamos negociando aqui com o pessoal que eu não posso falar quem é, mas vai ser grande, isso vai revolucionar o mercado dos games. Muito hype, né, velho? Muito hype. E eu acho que, cara, é a mesma pegada, eles vão esbarrar nos mesmos obstáculos e vai continuar a mesma coisa. Legal. Ô Zé, tem alguma coisa a dizer aí? Cara, eu, apesar de do Dalton achar isso, eu acho um pouquinho diferente, sei lá, o Jogo Justo ainda não foi o que foi, mas ele já mostrou alguns avanços. A gente vê aí, por exemplo, a Sony lançando oficialmente o Play 2, 3, 1, 2, 3, a Microsoft lançando a Xbox Live, a Nintendo aqui com mais participação no Brasil. Você vê as empresas com mais participação. O próprio Mortal Kombat teve bastante interação com o povo brasileiro, veio totalmente localizado. Vários jogos estão começando a vir localizados porque o pessoal percebeu que aqui existem várias pessoas que gostam de games e e eles estão querendo mudar isso, como por exemplo aconteceu no México. É um processo devagar, é um processo que não é feito da noite pro dia, então eu sim acredito que dê para fazer alguma coisa. Só não acho que o preço justo já lá com aquele Felipe alguma coisa lá, que eu esqueci o nome dele, vá dar em algo. Pô, o cara não, sei lá, o cara não gera respeito algum, vai falar com o presidente? Pelo amor de Deus. Legal. Ô Eduardo, o que você acha disso daí? Cara, eu sou da opinião do Dalton, acho que não vai vingar, porque pegando até mesmo questão de videogame ou qualquer outro aparelho eletrônico, ou qualquer produto, na verdade, né, que tem essa questão da influência aí de ser um produto importado, eu pego lição, cara, tropa de Elite 2 total, velho. Para nos políticos, cara. Os caras não querem abrir mão de continuar enchendo cuecas e meias e afins de dinheiro, cara. Então, por mais que a iniciativa seja boa ou não, né, como o Dalton falou, não pode falar quem é, então fica algo sempre meio obscuro. Eu acho que sempre vai parar, cara, em Brasília, velho. Os caras não vão saber. Os caras estão um pouco se fudendo pra gente, essa é a real. Então, acho que vai se fazer um burburinho, né, como se fez aí agora com esse vídeo do Felipe, mas acho que vai morrer na praia, cara. Não vejo futuro nisso, não. E você, Edu, o que você acha aí? Cara, então, acho que a gente deu uma opinião legal sobre isso aí no podcast 3, sobre o movimento do Jogo Justo, que é mais ou menos semelhante a esse outro movimento. E, cara, minha opinião não mudou. Eu acho que esses movimentos são... o pessoal usa isso aí pra se autopromover mesmo. Diferente da maioria das pessoas, eu não acho que no Brasil só tem político corrupto. Eu acho que tem pessoas sérias trabalhando. Só que essas pessoas sérias, eu acho que elas têm assuntos muito mais importantes para se preocupar do que com se o filhinho de papai vai pagar menos no eletrônico dele, sendo que tem gente que passa fome, não tem moradia. Então eu acho que os políticos honestos, que trabalham de verdade, acho que eles estão preocupados com temas muito mais importantes do que isso. Então eu acho que isso daí não vai dar em nada, cara. Bom, só fazer um adendo, Oleira. Enquanto esse tipo de campanha ficar no Twitter, no Facebook, cara, não vai. A gente viu, por exemplo, aí esse próprio domingo o churrascão que o pessoal organizou pelo Facebook, mas o pessoal foi. Enquanto ficar ali no retweet da mensagem, cara, lá no Twitter, vou xingar muito no Twitter, cara. Vai dar em merda alguma, você vai ficar coçando o saco debaixo da sua coberta, oxendo televisão e pronto. E aí, que tipo de protesto é isso? Não, nenhum, então é isso. Fatality. Oh, bacana. Eu pegando esse adendo do churrasco, aí o churrasco só deu certo porque foi mais palhaçada do que qualquer outra coisa, né, mano? E assim, pra mim, eu acho que também é mais um movimento aí de autopromoção aí do caso do Felipe Neto, que ele já tá famosinho já agora, né? Tá na televisão também. Assim, eu acho que isso aí vai ter um lado positivo, que é o seguinte, que ele vai abrir os olhos de mais pessoas, sabe? Vai ampliar, vai sair um pouco do lado dos gamers, vai ampliar para um nicho de pessoas maior, para o pessoal ver que, assim, no Brasil nós temos o esquema da carga tributária, né? O projeto de lei tá anos e anos rodando assim, pra mudar, né, a carga tributária aqui no Brasil, e todo mundo tá enrolando isso daí. Aí tem que haver uma pressão mesmo da população nesse sentido, sabe? Eu acho que pelo menos vai ajudar um pouco a esclarecer um pouco, a abrir a cabeça de mais um pouco mais de pessoas, mas tipo, não vai mudar nada, sabe? Não vai mudar nada, mas eu acho que como é uma boa ideia, só que não vai dar em nada, porque aqui no nosso país a tradição é o seguinte, a política deixa pros políticos, mas a política é a população, né? Então todo mundo é político. Isso que todo mundo tem que colocar na cabeça, todo mundo é político, mas ninguém põe isso na cabeça, então deixa pra lá. A população tinha que assistir Vê de Vingança, cara. É, isso é verdade, é um bom filme. Bom, é um quadrinho melhor ainda. Mas enfim, vamos finalizar aqui o nosso... nono podcast, que teve a integração aí com nossos colaboradores José Rocha e com o Eduardo Souza. Ainda falta o Felipe, o Renan e o Watts também, né? Aí nos futuros casts eles podem aparecer aí também junto com o Salese, com o Eduardo também e também com o José. Só vou querer que cada um finalize aí, fale alguma coisa. Vamos começar com nossos novatos aí. Ô Zé, fala alguma coisa pra finalizar aí. Fala, bem, abre o coração, só não chora. Pode deixar. Bem, na verdade, eu primeiro agradecer pelo convite. Sempre que der pra gente participar, eu vou tentar participar. E, bem, continua aí na expectativa dos próximos consoles, dos próximos jogos, independente da plataforma. Eu sou nintendista, mas não sou hardcore. Então, eu jogo o que é bom e o que agrada. E é isso. Bons jogos pra todo mundo. Legal, valeu, Zé. E agora, o Eduardo, finaliza aí, Eduardo. Fala alguma coisa aí. Bom, como o Zé disse, queria também agradecer a oportunidade. Vamos acompanhando lá, acompanha as colunas pelo site, né? Todo mundo, não só dos nossos colaboradores, mas também dos criadores, dos devoradores de controle. Acho que não tem muita coisa pra falar não, cara. Só queria finalizar dizendo aí que em terra de offline, Half-Life é rei e bora nós. Legal, valeu, Eduardo. Então, Dalton, o cara que cortou todo mundo nesse podcast. Termina aí, Dalton. Então, pessoal, é isso aí. Como vocês viram, os nossos colaboradores participaram, nossos colaboradores muito competentes no assunto. Então, vocês veem que todo o nosso cast de pessoas é muito competente. Então, acompanhe nosso site, acompanhe nossos casts. Você vê o Eduardo e o José Rocha estão escrevendo pra gente, embora a gente esteja tipo, meio que segurando novas colunas aí pra mandar, né? A gente não esteja lançando novas colunas com tanta frequência quanto a gente queria, mas a gente vai retomar o fluxo aí e, quem sabe, no futuro próximo também colocar novos colaboradores pra participar com a gente no cast. Legal. E aí, Edu, finaliza você também, Edu. Queria agradecer o Zé e o Eduardo por participarem no cast aí, escrever pra gente, sem ganhar nada. E quem ganha nada, velho? E quem tem que pagar é quem apronta, cara. Só isso daí mesmo. Legal. Então, só reiterando aí, nossa staff aí tá... Ainda vai participar todos da nossa staff e não participar do podcast, então você vai ouvir aí a opinião de cada um deles. Eles continuam escrevendo suas colunas, bom ou mal, eles estão escrevendo suas colunas. E, assim, vamos participar da promoção, pô. A população do Brasil, aí vocês não estão participando da promoção. Se você tem dúvida da promoção, manda e-mail pro contato também. Fala assim, puta, mano, essa promoção aí é uma droga, velho. Vocês não explicaram nada. Aí, tipo, explica por e-mail também, não tem problema. Mas presta atenção, cara, nesse podcast, que em algum momento a gente faz a referência a algum jogo. Então, já que a gente tá explicando, agora a gente vamos dar de mão beijada. A gente fez a referência a algum jogo aqui no podcast. Então presta atenção, manda a sua resposta do cast anterior, do 8 e também do 9 agora, pro contato@devoradoresdecontrole.com.br ou contato@devoradores.com.br. Adiciona a gente no Twitter, tem que seguir a gente no Twitter, no @devoradores_. Tem que retweetar aquela mensagem que tá no post. A gente vai reiterar no post desse podcast também, aquele post anterior da promoção. E do mais... o importante é você participar. Você fala assim, pô, achei legal esse podcast. Ou não achei legal, achei uma droga. É mandar mesmo sua opinião, fazer valer sua opinião. Só não ouvir, você tem que participar. Chega de ser brasileiro, velho. Boa. Vamos participar desse negócio aí. Vamos mandar e-mail. E é isso aí. Pessoal, desculpa então também qualquer piada interna do tipo, puta, filme 3D não é tudo aquilo que a gente espera que seja, né? Nossa. Mas é que a gente não tem como evitar a piada interna. E mandar um abraço pro Salesi aí, né? Thiago Salesi, né? Não participou desse cast. Colaborador aí. Participou do passado, aí um abraço pra ele. Eu vou mandar um recado aí pro amigo meu aí que também ouve o podcast, o Luiz Kim, que é tido como maldito aí pela galera aí que conhece. Fala de capotão. Bola de capotão. E é isso aí, cara. Vamos até a próxima. Tchau aí, vamos, tchau todo mundo aí. Tchau. Tchau. Falou, abraço. Tchau. Falou.